ouvintes, boa noite, bem-vindos a mais um Feito no 8 aqui na Rádio Antena Web. Pois é. Cá estou outra vez e para vos trazer. Bom, primeiro trouxe-vos uma musiquinha, não é? Música dos Duran Duran, American Science, uma música que. Pronto, é ciência da América, não é? Pronto, é assim, hoje não há assim muito para dizer, de facto, hoje não. Bem que tentei trazer alguma coisa de novo, mas enfim, não houve assim grandes documentários hoje, por acaso não. Eu digo documentários que eu sou um grande fã de documentários e enfim, hoje não vos pude trazer assim nada de especial em termos de documentários, mas trago-vos algumas sugestões para o fim de semana aqui na Rádio Antena Web. Acho que é importante, estamos a chegar a sexta-feira e vão estrear-se. Aliás, vão acontecer aqui algumas coisas na Rádio Antena Web que gostava que soubessem e gostava de vos comunicar. Ora bem, em primeiro lugar, há um destaque que tenho que fazer, sobretudo este tem mesmo que fazer, que é o regresso do Sétimo Som à Antena Web. O programa Sétimo Som era transmitido aqui na Antena Web às terças-feiras, às 18 horas. Deixou de o ser para passarmos a ter os escolhos tu, escolho eu, comigo e com o Nuno Miguel. O programa passou a ser um programa quinzenal e então agora vai voltar agora ao Canal 2, vai voltar aqui a nossa grelha de programas e vai passar então a fazer-nos companhia. Estarei já este domingo e portanto eu convido-vos a ficarem bem ligados no Canal 2 da Rádio Interweb este domingo às 8 horas para a reestreia, digamos assim, do Sétimo Som. Vamos ter também neste fim de semana, vamos ter também mais uma edição dos Sinais Sonoros, vamos ter o África Nova, a sua segunda edição, enfim, vamos ter portanto bons notícias para ficarem connosco. Ainda não sei se teremos a assinalar no fim de semana o regresso da Joana Santos, mas já esteve mais longe esse tão esperado regresso. Enfim, pronto, são estes os destaques para o nosso fim de semana. Vamos ter também aqui na Rádio Antena Web, já hoje às 22 horas, mais um concerto de música portuguesa. Vamos ter, portanto, o concerto do José Cid. Agora que ia confundir com o de segunda-feira, vamos ter aqui o concerto do José Cid ao vivo no Campo Pequeno. Ele gravou um concerto em 2008 e nós vamos passar então a exibi-lo na emissão de hoje do Live. O dia de hoje também tem uma exceção, que é o facto de não haver Storyteller no Canal 2. Hoje, sinceramente, não vai haver Storyteller no Canal 2. E enfim, vamos ficar um bocadinho mais desfalcados. Mas, mesmo assim, há Dance Music à meia-noite. Há Dance Music no Canal 2. E aqui na Antena Web há mais uma edição de R0. E é isto. São os destaques para os próximos dias aqui na Rádio Antena Web. E também no Canal 2, que é, neste caso, a estreia do Sétimo Som. Ora, vamos voltar à música, para fechar o programa ou a edição hoje do Feito no 8. My Precious Love, música de Lenny Kravitz, que gravou ao vivo em 1994, num Unplayed que lançou. Vamos então escutar este My Precious Love, música então de Lenny Kravitz. É assim que fechamos mais uma edição do Feito no 8. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. 1, 2, 3, 4.